Voltamos aqui com o terceiro bloco do IndieCast. Eu sou o Bernardo, como vocês todos já sabem. Estou aqui acompanhado com 2GA, ou 2GAT, como queiram, né? E aqui para o terceiro bloco a gente separou as novidades aí que a gente vai trazer para o blog. E a primeira novidade já é, né, o novo membro aí, que também é conhecido como o Hulk Hogan da blogosfera, Vitor Popst, que em nome do Indie Brasil vai trazer todas as nossas novidades. Seja bem-vindo e boa noite, Vitor. Na verdade, nem foi você que convidou, né, meu? Eu que me convidei pra entrar. Eu acredito no projeto, vou estar apoiando, né? Como também é o único blog de indie aqui tem agora, pelo menos que eu saiba. Ou não. Mas, enfim, eu tô aí pra ajudar, né? Um projeto diferente, projeto que certeza que vai ter muito futuro. Mas eu não sei porque que você falou de Hulk Hogan da blogosfera, porque como a gente já errou umas 4 vezes na gravação aqui, eu vou ter que repetir. Eu não sou careca. Eu não sou loiro e eu não sou gordo. Não tá sou bom, careca? Não tô careca? Não, pô, não tá. Sou careca, velho. Bom, deixa eu continuar falando aqui, vai. Bom, que vocês querem que eu... que vocês querem saber? Me diga. As novidades. Pergunta mais óbvia. Não, mas a pergunta mais óbvia, né? Quais novidades? Tá bom, já fala aí do novo visual do blog. Bom, novo visual do blog... eu falei com algumas pessoas, falaram assim, ah, tá... Eu gosto daquele template simples do IndieBR, mas assim, template simples é o cara. Não vamos ficar com template simples, não. Template já vamos simples, censurando aí, né? Template simples significa blog simples e o IndieBR não vai ser um blog simples. Por isso, já trabalhei, estou fazendo um template aí muito mais, com um design muito mais... arrojado, claro, né? Eu ia falar essa palavra, mas eu não sei o que ela significa, então eu não vou falar. É verdade, cara. Mas enfim, o template ele tá, digamos, 90% completo. A gente tem que colocar no IndieBR primeiro pra saber o que mais tem que mudar. Entendeu? Acho que eu vou fazer isso final de semana, porque daí já fico sossegado pra poder trabalhar isso o dia inteiro. Mas qualquer coisa, se der algum problema, a gente volta no template normal e arranja algum template mais... um template melhor. Então os leitores aí não precisam ficar preocupados, entendeu? A gente vai cuidar bem, eu vou cuidar bem do IndieBR, mas não do Bernardo. Obrigado, eu agradeço a sua como você está me acolhendo. Olha, provavelmente quando o podcast for lá, o template já vai estar lá, né? Então beleza, ó, você que está ouvindo, pode ser que tá ouvindo porque você não tem mais nada pra fazer na sua vida. Uhum. Comenta aí e diz o que você achou do template. Se você não gostou, fala algumas coisas pra melhorar. Se você gostou, muito obrigado. Se você não gostou e não quer falar nada, então vai tomar no seu rabo. Obrigado assim, também por ser bem assim, bem acolhedor com nossos leitores, né? Evitar falar palavrão ao máximo, né? Não, mas eu tô brincando, sabe? Eu tô brincando. Mas alguma novidade? Quase que eu vou fazer, pô, Vitor Paulo, você vai entrar só pra falar, eu entrei, eu tô. Só pra encher o saco? Pô, não é bem assim. A gente vai fazer um quadro semanal, acredito eu, né? Mas não nessas duas primeiras semanas, porque a Ring of Honor está cancelada, porque não deve ter alguma viadice lá da Ednet. Então. Mas enfim, só pra não deixar vocês com vontade de querer ver logo o nosso projeto, ou de achar que eu sou vagabundo e não tô fazendo nada, falei que tô fazendo, não vou fazer, eu já estou editando a luta entre Kenny Omega e Kevin Steen, isso aí. No PWG Battle of Los Angeles, né, de 2009. Já peguei os highlights, tô terminando de editar, fazendo várias coisas aí pro IndieBR no vídeo, né, e daí eu com o Bernardo vamos narrar, eu vou narrar, ele vai comentar os golpes, a luta. Vai ser. Dojat tá muito quieto, fala um pouco aí, Dojat, o que você acha dessas mudanças aí? Olha, eu não esperava por essas aí, não, hein. Ó, você tá animado, hein. Tá muito eu animado. Eu tô, cara. A animação do Dojat aí. Ele que não está com voz de sono, não está com voz de torcado, né? Verdade, ele já te mudou de voz, é a puberdade, ele está crescendo. É puberdade. Aquele garotinho magrelo não existe mais. Será que é isso? Mas não, do Jato, mas não. Mas vocês vão fazer estilo SBT? Roda gigante? Ah, não. Tipo, isso é mais luta livre nacional. Se alguma vez a gente fizer, isso se a gente fizer pra luta livre nacional, lógico que a gente vai falar dos golpes em português. Roda gigante, eu vou do anjo. Isso não. Tipo, Vitor Pops, já vou avisando, hein? Se você for narrar a luta livre nacional, pega umas dicas aí com o nosso querido Renato Dias, tá bom? Ah, tá. Não, tá louco? Ficou louco. Eu achei que você ia falar do Marcos Martins. Aí eu falei, beleza, né, tá puxando o saco dele. Mas, até lógico que eu pediria algumas ajudas, porque luta livre nacional não sou muito bom. Eu tô aprendendo, eu estou acompanhando. O que você não vai fazer de bom? O que eu não vou fazer de bom? De bom, eu não vou tirar o Bernardo da equipe. Nossa, brincadeira. Eu agradeço aí a confiança do trabalho, viu? Assim, a parceria nesse momento é muito importante. Então, eu não vou tirar por enquanto. Não, tô brincando. Por enquanto, que cuzão. Não, pra ficar cegado. Mas o que eu não vou fazer, olha. Vai ser difícil alguma coisa que eu não vou fazer lá, entendeu? Como o Bernardo disse, não sei o que é de Hulk Hogan da blogosfera, entendeu? Vou entrar lá e vou. Ah, então você vai foder tudo então. Não foder tudo. Essa que é a grande diferença, entendeu? Que eu já ia explicar. E olha, eu sei uma coisa de bom que você não vai fazer, mas que eu vou fazer. Cocô? Além disso. Além disso, o quê? Uma promoção. Já vou avisando, hein? Provavelmente na segunda edição do nosso podcast vem a promoção, e vale no DVD da Ring of Honor. Mas tá eu bom, não vou então, falar mas muito, você não. Fala aqui, beleza? Tá bom, então tá. Então, não, sério agora, deixa eu voltar aqui. Eu com o Bernardo, eu vou narrar, ele vai comentar os melhores momentos dos shows do Ring of Honor, né? Vai sair toda semana, provavelmente quarta ou quinta-feira, porque eu também não sou Flash, eu não sou o melhor editor do mundo, então. E eu também tenho coisas da minha vida particular pra fazer. Então, o download não vai demorar, porque minha internet é foda, né? Mas, é um rapaz ocupado. É, claro, opa. Então, e a edição, né? Tipo, eu não vou querer fazer uma edição escassa. Eu quero fazer uma edição boa, entendeu? Isso demora tempo. Então, vai demorar um pouco, né? Aí até fazer edição e tal, a gente comentar. E do jeito que o Bernardo acabar, você vai errar um monte de vezes que eu aposto. Mas, ó, já vou avisando. O show do PWG, né? Essa luta que nós escolhemos tem vários momentos muito legais, muito... Muita promo bacana, isso aí. Temos até um Mortal Kombat invadindo, mas não vamos ficar dando spoiler também. Se bem que não é spoiler, porque já foi faz tempo. Mas enfim. Pois é, vai ter as edições aí de nós dois comentando as edições da Ring of Honor on HD Net, como diria aquele, on High Definition. Isso. Mas, e também as edições supremas, assim, que a gente vai fazer de pay-per-views, né, de qualquer federação, seja Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, Shikara, etc. Então, mas calma aí, isso daí tem que ir devagar, porque eu também não sou fodão. Tipo, a gente vai fazer normalmente da Ring of Honor, da Ru, né? Mas, caso aconteça alguma coisa, por exemplo, tem um pay-per-view da Shikara, que é um pay-per-view longo, normalmente tem 20 noites, aquela porcaria. Não é porcaria, não é legal, mas, pô, é muito demorado. Enfim, aí, por exemplo, tem o show da Ring of Honor, tem o pay-per-view da Chicago. Aí a gente vai fazer o seguinte, vocês escolhem, os leitores escolhem, porque os leitores aqui realmente fazem o blog, né? Eles podem até colocar uma enquete lá, viu? Seria bacana. Isso, então é isso mesmo que a gente vai fazer, entendeu? Aí a gente vai fazer enquete lá, tipo, o que você prefere, o pay-per-view da Chicago ou o show da Ring of Honor? Mas isso a gente vai ter que fazer com muita antecedência, vai ter que ficar ligado nas datas. Porque daí, por exemplo, a segunda-feira a gente faz aí pra uma semana. Aí vai ficar muito demorado, entendeu? A gente tem que fazer isso com antecedência. Mas aí, caso vocês vão escolher, né? Porque eu não posso fazer os dois, porque... Entendeu? Eu tenho outros projetos particulares. Tipo, postar no Portal da Luta Livre, por exemplo, né? E talvez algum projeto de UFC que também vou começar a fazer, mas... Tem o template também, né? Que eu já falei que se acontecer algum erro, a gente vai voltar no template antigo, que é o atual. Aí se der algum problema, não der pra voltar com aquele template, a gente vai escolher um template melhor aí, né? Vai procurar, vai editar, vai fazer essas coisas e tal. E também, olha só uma coisa que eu lembrei aqui agora. A gente vai ter um banner decente, olha só, que beleza. Ah, um banner, graças a Deus, viu? Que provavelmente eu já faça hoje ou amanhã, não amanhã, porque hoje eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que colocar o replay. Porque eu sou um usuário nato do Paint. E não tenho competência com o Photoshop não, e assim. Cara, olha, não, falando sério, você fazer aquilo no Paint foi muita, muita cagada. Vai ter promoção também, se me interrompeu aquela hora, mas já vou falando, hein. Na segunda edição, provavelmente vou anunciar uma promoção aí. A gente tá olhando algumas parcerias aí, mas não garantindo nada. O Pop tá me dando umas ideias aí, né, não? Pra você poder levar aí um DVD da Ring of Honor pra casa. Vai ser muito bacana. A gente tem, vai ter umas condições aí, mas no segundo podcast que a gente vai trazer mais detalhes pra essa promoção aí, ok? Então, fiquem ligados aí no IndieBR, que vai trazer bastante conteúdo pra vocês, de Wrestling Independente, exclusivo na blogosfera, digo, né? E agradecer a todos os leitores aí, que em pouco tempo de blog já são mais de 700 visitas. E o seguinte, bastante leitores aí, bastante seguidores já, bastante, não muitos, mas pra uma semana de blog já eu considero um certo número. Agradecer ao Popst aí, ao Doguear, ao João Vitor. Falando dos leitores agora, que você falou da promoção, sejam rápidos, sejam espertos, vocês estão me ouvindo aqui, porque agora eu cheguei aqui e a gente vai divulgar isso daqui pra caramba. Então quem gostar de indie vai começar a visitar o IndieBR, pode ter certeza. Então vocês vão ter muito mais concorrência pra ganhar o DVD. Então sejam espertos, sejam rápidos, sejam ligeiros, sejam ratos, sejam alguma coisa que seja rápida. Saiam na frente, porque não é só porque a gente vai fazer a promoção e a gente vai deixar fácil pra vocês, entendeu? Porque como é uma promoção que não é um DVD muito fácil de você achar, né? Ainda mais da Ring of Honor, né? Então, que, isso, convenhamos, é uma coisa escassa no Brasil. É, uma coisa que não tem, né? E a gente vai... Também eu não vou garantir nada que vai ter muito mais gente, mas o que eu puder fazer, eu vou estar fazendo aí pra conseguir mais leitores, mais visitantes aí para o IndieBR. Também procurar algumas parcerias grandes, né? Porque como é o único blog de indie, né? E o pessoal tá mostrando um bom trabalho, mesmo com poucos itens, não dizendo isso que vocês que visitam não são importantes. Lógico que são, né? Vocês que ajudaram a começar, ajudaram a construir. Mas... Você tem que acreditar que o blog tem que evoluir, né? Claro, se ficar com 15 dias. Com 15 dias de blog, bastante conteúdo aí, já imaginando uma promoção com Victor Popst, do Geatro, já na equipe, já é o primeiro passo para um sucesso aí, né? Cobrindo aí, então, as independentes. Eu vou fazer um apelo aqui pros leitores, ó. Leitores, nesse caso, ouvintes, né? Você viu uma postagem lá, pá, você sabe, você viu que o cara ali batalhou naquilo lá, ele... Quando a gente posta, a gente perde um tempo, né? Que a gente podia estar fazendo outra coisa pra postar. Claro, claro. Então, é claro que o blog é novo, entendeu? Tem pouca gente visitando, não é todo mundo que comenta. Mas vou fazer um apelo aqui pro pessoal começar a comentar. Um comentário por postagem ou em alguma postagem que você não sabe do que o cara tá falando, né? Porque você não vai saber tudo também. Mas o que você souber, tiver alguma opinião, comenta lá. No mínimo nos artigos, pelo menos, né? Isso, é tipo, não vai... Seu dedo não vai cair, entendeu? Isso dá vontade de postar. Eu vou falar aqui a lista dos blogs, eu acho, né? Não vou lembrar todos. Os blogs que eu vou correr atrás aí, vocês podem anotar os blogs que eu vou correr atrás, pra ver se consigo a parceria com o IndieBR. Portal da Luta Livre, que é um lugar onde eu participo, e eles apoiavam o Wrestling Spirit, então por que não apoiar o IndieBR? Sem dúvida. Então. É porque o Wrestling Spirit nasceu do... Perdão, o IndieBR nasceu do Wrestling Spirit, né? Pra quem não sabe, o pessoal que postava lá tá postando agora, né? Eu e o Dojeat, que éramos do Wrestling Spirit, né? A gente sentia aquela falta das indies na blogosfera nacional. Então tá nascendo o IndieBR aí, que ainda é uma criancinha, tá engatinhando ainda. Tem pra fazer, tentar ajudar esse bebê a virar uma criança e aprender a andar, vamos dizer assim, né? Aprender a andar de pé, vamos dizer assim. E é claro que eu não faço tudo sozinho, entendeu? Também, pessoal, é todo o trabalho em um grupo, por isso que eu não gosto de falar, eu fiz tal coisa, eu fiz tal outra coisa. Como eu disse do Geat, né, pá, eu ajudei. Tá? Eu ajudei, tipo, eu divulguei o link dele e tal, mas quem faz o conteúdo do blog dele é ele. Então, se o conteúdo fosse ruim, não ia adiantar nada. Então, não adianta você fazer uma propaganda se o blog não tem um bom conteúdo. Se o IndieBR vingar mesmo, é porque merece. E lembrando que, além das parcerias, vamos tentar buscar aí a mídia no Twitter. Eu já estou providenciando uma conta no YouTube, onde a gente vai colocar algumas promos mesmo, traduzidas em português. No Twitter, no YouTube a gente tem que fazer logo, né, para colocar os vídeos dos semanais que a gente vai narrar e tal. Mas então, agora que você falou dos blogs, deixa eu voltar a falar aqui, ó. Eu vou procurar o Portal, procurar o Get Ready to Rumble, que também era parceiro do Spirit. Procurar, tipo, o PWB, que ainda é do meu amigo Guilherme Faraco, né? Tem o Conexão Wrestling do Frengol também, a gente vai com o Wrestling Informativo, bem lembrar. Enfim, a gente vai tentar encabeçar aí dentro dos maiores blogs da blogosfera. Mais uma vez agradecendo a Popst aí pela ajuda. Isso, rapaz. E procurar também, né, os blogs que você trabalhava, ou trabalha, sei lá, de Portugal lá que você faz o... AWP, já somos parceiros, já somos parceiros. Aí você... É, você conhece os caras do Original Wrestling, chama os caras lá também, quanto mais ajuda, quanto mais divulgação, melhor, entendeu? Beleza. E se você tá ouvindo aí, você é aquele carinha que curte o Wrestling Independente, né, que tá largado aí na blogosfera, que vamos foi... falar a verdade, não é uma coisa muito comum no Brasil. Não é comum. É por isso que eu apoio o trabalho, entendeu? Porque... É porque é especial, né, cara? Isso, é diferenciado. E, tipo, mesmo com, vamos dizer, 10, 15% do pessoal que gosta de wrestling, gostar de wrestling independente, acompanhar blog, que é uma coisa que até no Wrestling Spirit não tinha muito, vamos dizer a verdade, porque o Wrestling Spirit, que era o maior, se não o único, blog de indie wrestling na blogosfera, e mesmo com menos da metade dos visitantes que tem um blog, até às vezes menor, até com conteúdo pior de wrestling, por exemplo, WWE e TNA, né? Que por causa da divulgação, às vezes o cara tem o preconceito por falar que wrestling é independente e tal. Cara, é aquela coisa, acha, né? Que não tem estrutura, só porque não tem estrutura, isso, não tem qualidade. Agora, você que não gosta de wrestling independente, começa a acompanhar e fala assim: ah, mas só tem lutador ruim. Se você acompanha WWE e não acompanha wrestling independente, cara, meu amigo, você não sabe o que é wrestling, ó. Só pra você, eu aposto que você, se você assiste WWE, eu aposto que você já do Daniel Bryan, eu aposto. Isso que eu falar. Daniel Bryan. Isso que eu agora, falar. Você pergunta, da onde que ele veio? Onde que ele já participou? Ele já participou do PWG, ele já participou da Chicago. Ring of Honor. Onde ele tava, e por aí vai. Praticamente. É, a Ring of Honor criou ele, pegou ele com 22 anos de idade, lá em 2002. Isso, perdão. Olha como ele é informado, sabe a história, né? Tinha 21 anos de idade, ele se criou ali, se criou junto com Brian Kendrick, com CM Punk, com Paul London. Então a Ring of Honor é um exemplo de que... É um poço de talento. É onde começou a nascer o cara que você vê hoje na WWE, Alma. A maior federação dos Estados Unidos. Pra você falar, mas isso vem de todo lugar e tal. Tem lutador que não veio, tem lutador que veio de backyard wrestling, tipo Jeff Hardy. Pô, beleza, o cara veio de backyard wrestling, certo? Mas o Jeff Hardy passou pela rua também, né? Mas passou. Enfim, deixa eu voltar aqui a falar. Não, backyard wrestling é mais baixo do que uma federação independente. Isso, entendeu? Mas tem gente que fala, isso é ruim, isso não é bom, os caras não lutam bem. Cara... tá certo que em wrestling independente a maioria tem bastante humor. Você fala, nossa, que bosta, né, tal. O cara dando Hadouken no outro. Mas põe uma luta, mas põe um cara pra lutar de verdade. E eu aposto com você que ele vai fazer uma luta muito melhor que John Cena, que Triple H. Então, agora, ó, os caras dizem assim, ó. Os caras eles vieram de empresas indies e estão na WWE agora. Por quê? Porque as indies são ruins. Não é que é assim, se você acha que as indies são ruins, veja os caras que saíram da WWE. Não que não foram pra TNA, porque agora TNA tá roubando tudo, né? Mas, por exemplo, Tommy Dreamer, que foi pro Japão agora, tá voltando lá no Japão, fiquei sabendo. Sabu. O Brian Kendrick, que tá de volta pro Wrestling Independente. Só que agora ele tá na TNA, né? E tem, por exemplo, o Brian Kendrick na TNA, ele também participa de Wrestling Independente. Chris Sabin, que é do Motor City Machine Guns. Os Young Bucks, que agora são Generation Me, né? É vantagem da TNA, né? Que ela não prende o cara no contrato e deixa ele continuar lá. Todos esses caras são os melhores lutadores do mundo, entendeu? E é aí que você vê onde que o verdadeiro wrestling é feito. Pra dizer a verdade, falar, a TNA agora tá foda, né? Tá super, bem melhor que a WWE, não tem aquela coisa de censura e tal. Mas vou te falar uma coisa pra você, a TNA tá muito boa com vários grandes lutadores. Mas a PWG, o Battle of Los Angeles, vou falar pra você, não tem uma luta chata. Você fala, putz, cansei de assistir. Não tem isso, cara. Se você gosta de assistir wrestling pelos moves, pelos gols, fala, tal, curte, você vai gostar muito disso. Agora, se você quer ficar vendo historinha, vendo os caras no Raw falar 2 horas e pegar metade do show enquanto podia estar usando alguém, você assiste WWE e perde seu tempo, você vai aprendendo inglês com os caras lá, entendeu? Mas... E se você pensa assim, porra, wrestling independente é muito ruim, acredite. Eu já pensei assim e hoje estou aí, ó, criando um blog de independente, tentando divulgar o máximo aí wrestling independente, que eu imagino que seja o mesmo caso do GA. deixa eu falar uma coisa. O problema é que muita gente, como eu antes, né, que acho que deve ter o mesmo problema, fala assim: ah, mas é difícil achar pra baixar, né? Às vezes sai com. Sai demorado, demora pra sair. Aí quando eu tô assistindo em 2010, já, o negócio era de 2009, já tá chato, não sei o que. O cara já tá com uma tatuagem nova, já tá com um golpe novo, não sei o que lá. Aí tipo, você realmente fica meio. Assim, pá, é antigo, né, velho? Pra que assistir negócio velho e achar que tá atualizado, não sei o que. Mas é assim, ó, o wrestling independente é difícil, mas graças a Deus hoje nós temos vários blogs, temos o blog do Jiate, por exemplo, né, que sempre que é, consegue... Que é o maior em, é, que é o maior em downloads. Isso, sempre consegue downloads rápidos, entendeu? Então se você não assiste indie porque demora pra sair, não perca seu tempo. Por exemplo, a Ru não sai com demora, entendeu? Entendi isso. É só acessar o Indie Brasil, que o Dojo tá lá com a galera. Eu já pedi pra ele, né? Uhum. E também eu já pedi pra ele, ó, sempre que sai um download de Indie bacana lá, você solta no Indie Brasil lá, colocando os créditos lá pro Pro Wrestling Downloads, que na minha opinião é o melhor blog de download aí pra quem quer conhecer o material, né, o conteúdo independente. É isso aí. Então, cara, é o que eu falo. É, se você... Olha, não tem essa história eu, de... Vou dizer uma coisa que eu penso agora, olha. Pode, aposto que vai ter gente vindo falar merda de mim, porque vou falar isso, se essas pessoas que eu acho ouvirem, né? Mas vou falar uma coisa pra você, cara. O verdadeiro fã de wrestling é fã de wrestling independente, não tem como. Claro. E também, e a partir de agora, não tem essa história de não ter divulgação, porque agora tem o Indie Brasil aí, com todas as forças, podcast, provavelmente vamos tentar gravar aí toda semana. Vai ter bastante conteúdo, vídeo, notícia, não tem nessa. É por Orezo, Lucha Libre, é Estados Unidos, então não tem essa de não há divulgação, porque agora tem. É isso aí. E como eu tava dizendo, se você é o verdadeiro fã de wrestling, é fã de wrestling independente. Porque o verdadeiro fã de wrestling não é fã pelas falas, ele é fã pelos golpes. Ele não é fã geralmente pela field, pela mística que é WrestleMania. Ele não quer saber se é WrestleMania, ele quer saber se a luta foi boa. É, então, tipo, tá certo que feud é importante, não vamos dizer que não é. É óbvio que é, entendeu? Mas, pra que ter uma feud ótima com uma luta horrível? Se tem uma feud, por exemplo, vamos dizer da WWE, Shawn Michaels e Undertaker, com uma luta em Cali contra, sei lá... Olha o card do WrestleMania, Cena versus Batista. Então, cara, ó, os caras não lutam bem. É que eu não queria falar deles, mas já que você falou... Então, né, os caras... A WWE aposta todas as fichas neles. Tá certo que os dois têm carisma, isso a gente não pode negar. Mas com o tipo de luta deles, com os golpes, os três golpes que eles sabem... Pra comparar... Se o problema, eu vou dizer a verdade, o problema das indies... São as fields. Realmente, se as indies tivessem fields muito melhores, seriam muito mais conhecidas, né? Não conhecidas, porque a divulgação também é meio difícil, né? Mas se tivesse fields como tem na WWE, TNA seria bem melhor do que é. Isso eu não vou negar. Mas as lutas, eu vou dizer pra você, é melhor do que WWE e TNA juntas. Não é... É certo que você... Às vezes você fala assim, puto, quem que é? É o Generico? Quem é Kevin Steen? Quem que é esses caras, né, velho? Pô, mas... Essa é a hora de conhecer. É, só que daí você pega e vê lá, Kevin Steen versus Kenny Omega e vê Batista versus Cena. Aí o cara que curte vai falar o quê? Tipo, digamos que você do Jat é um fã de WWE assim na acompanha Indie Wrestling. O que você ia assistir? Você me ofende assim, cara. Assistiu. Se eu fosse um fã, eu assistiria Cena. Então, porque o cara tem nome. Agora, é. Eles são famosos. Vou dar uma dica pra você, não vá pelo nome, vá pela habilidade. É, bom. E eu vou encerrar minha participação aqui dizendo assim, ó. Você que não é fã de indie wrestling, presta atenção no que eu tô falando. Você que não é fã de indie wrestling, presta atenção nas lutas, nos movimentos. Ó, e você só pode dizer que você é um fã de wrestling de verdade se você é fã de alguma empresa independente. Você pode me xingar, pode falar o que você quiser, mas essa é a verdade. Pode até falar que esse nosso pop está deslumbrado. Ele viu uma lutinha boa na Ring of Honor, agora já tá posando de fã de indie. Não, cara, não é, isso não é verdade. É porque eu digo, vamos fazer a comparação. Enquanto aí no final de março vamos ter uma luta entre Cena e Batista, logo no começo de abril vamos ter El Generico e Colt Cabana versus Kevin Steen e Steve Corino. Ótimo. Mas eu vou falar uma coisa pra você, eu não gosto muito do Colt Cabana, não, véio. Falar bem a verdade. Tá bom, isso. Isso é assunto pra outra edição, isso é assunto pra outros blocos. Não, se você quiser, Bernardo, se você quiser. Bernardo, sempre quando você precisar de alguém no podcast, eu vou estar aí participando. Esse podcast aqui mesmo é só pra dar uma introdução ao blog, porque é a primeira edição, um blog novo ainda. Os próximos podcasts sim vão ser pra falar sobre wrestling mais. Mas como eu dizia, numa luta só vamos ter o genérico e o extinto. Pra mim são dois gênios do wrestling independente atualmente. E é aquilo que não tem desculpa, cara. Vale a pena acompanhar. Esse foi o apelo do Popst aí, porque agora o Indie Brasil chegou pra fazer toda a cobertura aí. É o nosso primeiro podcast, só uma introdução, vocês já tiveram aí uma noção do que a gente vai trazer pra vocês. É uma confusão danada, e pra encerrar essa bagaça aqui, que é uma hora só de podcast, que a gente vai tentar fazer uma hora de podcast por semana, uma coisa meio Portal da Luta Livre aí. Então se despede aí, Popst, dá o último recado que foi. Então, vou mandar um abraço, pros meus parceiros do Portal da Luta Livre também, Marcos Amaral, que eu vou encher o saco dos caras pra ouvir o podcast, pode ter certeza disso. Irã Santiago, quero mandar um abraço pro Marcos Martins também, Rodrigo Alfúria, do Telecat Brasil. Quero mandar um abraço também para o Patrick JM, que eu chamo ele, né? Talvez não, né? Vai entrar aí também no I. O cara que falou, tá, cansei desse T-Wrestling. Num dia a gente conseguiu convencer ele a voltar, porque o cara manja de wrestling independente também, não é pra qualquer um isso daí, tá? Eu falo porque eu tento, mas não sou tão bom nisso, eu vou falar a minha verdade. E eu também quero mandar um abraço pra uma pessoa que eu acho que não vai ouvir, que é o Guilherme Dias, que eu já tentei falar com ele também pra ver se ele começa a curtir de wrestling, mas não dá certo, não. O cara é... Quero agradecer também, é claro, o pessoal que tá ouvindo aí, pode ficar sossegado que... eu falo, mas eu faço. Ó, falou bonito. E aí um recadinho. André marcou, você é o próximo, hein? Se despede já. Ah, eu vou falar uma coisa também, ó. Como assim? O Patrick JM, ele chegou e falou pra mim: por que vocês não chamam o Pacheco? E aí? Chamar quem? Pacheco. Ah, verdade, ó. Eu vou tentar o contato aí. Não temos contato com ele, vamos tentar entrar em contato. Então, Pacheco, se você estiver ouvindo aqui, ó. Hoje já estamos à busca, estamos à procura de Pacheco para a equipe do IndyBR. Você é encarregado. Você é encarregado de encontrar o Pacheco. Que eu quero, então... rapaz. Sei que é o administrador, sei que é o dono desse negócio aí. Sei que... Tá bom. Se despede aí do GA antes que o Pop te acabe falando demais e não dê tempo de fazer o podcast. Então... queria agradecer pelo nome, principalmente ao Bernardo por ter me chamado primeiro pro IndyBR. E um bem recado pro pessoal, agradecer a todo mundo que tá visitando. Se você ver Hornswoggle fazendo palhaçada no Raw, você dá risada com aquilo. Dá risada aqui e vem pro IndyBR. Você vai ver Player Uno jogando Mortal Kombat no meio de uma luta. E ainda com qualidade, uma luta de qualidade, não uma luta de palhaçada. Uma luta com muito wrestling, muito. E pra você rir. Isso que é o legal da Chikara, principalmente. Só agradecer a todo mundo aí. Que venha mais gente pra ajudar o IndyBR a crescer. A divulgação é excepcional de todo mundo tá ajudando. Eu tô ajudando, o Popst, o Bernardo, todo mundo que tá colaborando, até os visitantes estão ajudando. Ué? Fazer o IndyBR crescer e quem sabe se tornar um blog maior do que qualquer outro aí de WWE, de DNA. É a humildade aí do nosso querido GA, que por sinal foi o primeiro a ser convidado e pra me ajudar nesse projeto. Então antes que eu tenha que colocar aquela musiquinha do soninho, abraço pra vocês, muito obrigado por terem nos ouvido. Estamos encerrando aqui a primeira edição do IndyCast. Eu vejo vocês na edição 2. Popst, nada mais pra falar, né? Graças a Deus. Bom, eu tenho mais algumas coisas, mas... Brincadeira. Eu tenho mais deixa pro próximo. Falar,